Olá, boa noite, bem-vindos à tripla hora de terça-feira. António Sérgio nas horas Rádio Comercial e o Can Never Hold Back Spring, um contributo de Tom Waits e Kathleen Brennan para a banda sonora do filme de Roberto Benigni, La Tigre e La Neve. You Can Never Hold Back Spring. Certos de Both Sides of the Gun, o último e duplo álbum. Tempo de experimentar outras propostas. Better Way. Serve Your Soul. We'll be right back. os arranques da tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Duas para Ben Harper, do último Both Sides of the Gun. Serve Your Soul funcionou já como uma da, aliás, a primeira de uma série de 7 músicas por aqui em oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia, por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. Vai acontecer secretamente. Secretamente. Quer dizer, nem tanto. Mas vai ter um grupo muito restrito e especial de espectadores. Rita Guerra, no concerto mais pequeno do mundo. 21 de maio, no fantástico hotel Vila Galé Ópera. Só 10 ouvintes mais acompanhante vão poder testemunhar este momento com direito a estadia. Vai ser um momento para recordar. E do qual você não vai querer guardar segredo. Se das por mim, afinal. Ganhe convites a todas as horas no próximo dia 15 de maio. Rita Guerra, no concerto mais pequeno do mundo. Com a garantia Rádio Comercial. Thank you. segunda realização em disco, neste caso CD, para o projeto Dead Combo, o volume 2, Quando a Alma Não É Pequena. Há novidades esta semana. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Depois de algumas semanas de ausência, o regresso em força da Ana Cristina Ferrão com a Fala da Tribo para as noites de sexta-feira, por aqui nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, depois de João Palma e o projeto Erro, que brilhou no final do fim de semana passado. Desta vez, e é bem possível que se concretize, a segunda visita ao estúdio da Rádio Comercial para os Dead Combo. Esteja atento. inscreveram-se também na série de 7 músicas em oferta da O Ótimo. E neste caso foi a recordação para os Felt com Elizabeth Fraser e Primitive Painters. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Não quer pagar menos pelo seu Iveco Daily? Claro! Então opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu Daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos Daily. Limitada ao stock existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Sintonizar Rádio Comercial. E faz muito bem. Rádio Comercial. I wanted a mountain, you gave me a sea. I wanted a hurricane, you gave me a breeze. I wanted to run, made me stand there and breathe. I wanted to dream, you made me sleep. I wanted to touch the bottom. You said I was already free. Oh, yeah. Where do we go from here? Now the day is gone. How do we face our fears with nothing in our hearts, baby? Where do we go from here? Now the night has escolho, neste caso, Where Do We Go From Here, para o álbum Songs From Black Mountain. Trata-se do novo Live. Kin. Is it any wonder? It's Any Wonder, aperitivo para álbum novo e para fechar a série de 7 músicas em oferta, o Ótimos, Ótimos Cego Que Sentes, uma surpresa em 2 títulos, exatamente a recuperação dos Mano Negra de Manu Chao e o histórico álbum, para alguns, claro, In the Hell of Pachinko, e até o histórico pode passar em falso. City BB e já a seguir The Rebel Spell, álbum velhinho, velhinho na história de Manu Chao, era ainda Mano Negra, In the Hell of Pachinko, as últimas na série desta hora, oferta Ótimos. I'm gonna love it. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. Ele acompanhou ao longo da sua adolescência. Nunca teve direito a pósteres na revista Bravo, mas você ouviu no seu Walkman. Jennifer, we can't go wrong, let's put it in right. A Rádio Comercial apresenta Lloyd Cole, de volta e ao vivo em Portugal. 11 de maio, em Santa Maria da Feira. 12 de maio, em Tomar. 13 de maio, em Alcobaça. 14 de maio, na Moita. Lloyd Cole ao vivo, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar em Castelo Branco e Covilhã 98.2. Eu sou uma pessoa sem meio termo. Quando é para ir em frente, nem sequer olho para trás. Eu sou mais do género ou vai ou racha, ou assim ou assado. Não tenho tempo para ficar indeciso. Mas confesso que desta não estava à espera. Na Ford até 31 de maio, escolha qualquer versão Focus por apenas 200 euros mês. Pode levar um Focus Sport ou um Focus C-Max Guia 1.6 TDCi de 90 cavalos. Visite hoje mesmo o seu concessionário Ford. Exemplo para Focus 5 portas com 4 options a 2 anos com entrada de 5.460 euros e valor futuro mínimo garantido de 14.235 euros. TAEG 8,375%. Os nossos clientes estão a ficar cada vez mais parecidos. Habituaram-se a ganhar e a ter bons resultados. Mas cada um tem os seus próprios objetivos. Uns investem pelo seguro. Outros preferem arriscar um pouco mais. Outros preocupam-se em preparar a reforma. Com as soluções de investimento BPI, todos encontram a resposta que procuram. Continuam a ganhar dinheiro. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Já para Mark Mulcahy, estamos a caminho da 1, 10 minutos até lá. Mercury Drive por aqui, Secret for a Song. As rubricas fixas voltam já na segunda hora. Viagens Downtown a partir da 1h40. Mercury Rev. Secret for a Song, os Mercury Rev, já sons da ponto final da primeira de 3 horas de António Sérgio por aqui nas horas rádio comercial tripla de terça-feira. Falávamos há pouco em rubricas fixas, a primeira volta ou retoma o contacto connosco à 1h40, viagens downtown nesta semana com um foco em Gary Moore e uma recente edição. Depois, lá para a última hora, debaixo da língua e também mudança de tratamento. O mês de abril foi de country, o mês de maio é de colher de blues. Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio

Olá, boa noite. O relógio marcou uma hora, sintoniza e faz, por isso mesmo, muito bem a Rádio Comercial. Sucede entre meia-noite e as três, de terça a sábado, por aqui nas antenas Rede Nacional da Comercial. António Sérgio, nas horas. Your head in the sand. My lady, my lady, my lady, my lady.

$10 a song. And I want you to pay me for my beauty, 'cause I think it's only right. 'Cause I have been paying for it all of my life, and I just wanna take. And lonely in an old New York hotel, a stranger to a city that she used to know so well, bathing in a bathroom that is bathed in the first blue light of the beginning of a century at the end of an endless night. And then she's wet behind the ears and wet down the avenue. Pre-rush hour, post-rain shower, stillness seeping upwards like steam from another molten sewer. Summer in New York. They've been spraying us with chemicals in our sleep. Us, they, something about the mosquitoes having some kind of disease. Them, me, CIA, foul play. If you ask the guy selling hair dryers out of a gym bag, chemical warfare. I'm telling you, lab rat to lab rat. He says, that's where the truth is at. That's where the truth is at. That's where the truth is at. And everything seems to have gone terribly wrong that can. But one breath at a time is an acceptable plan, she tells herself. And the air is still there, and this morning it's even breathable, and for a second the relief is unbelievable. And she's a heavy sack of flour, sifted her burden, lifted, and she's full of clean wind for one lean moment. And then she's trapped again, reverted, caged, and contorted. We know a way to get free. She's got a plenty of little kisses, but nobody's slipping her the key. Of what ifs, and she doesn't even know where to begin. And the pageantry of suffering therein rivals television. TV is, after all, the modern day Roman Colosseum. Human devastation as mass entertainment. And now millions sit cheering, collectively cheering the bloodthirsty hierarchy of the patriarchal arrangement. And she's hailing the cab, she's sailing down the avenue. She's 19, going on 30, or maybe she's really 30 now. It's hard to say. It's hard to keep up with time once it's on its way. You know, she never had much of a chance. Born into a family built like an avalanche. And somewhere in the 80s, between the old brand and ozone, she started to think about shit like... Good, so tell me, did you do all?

Das rubricas fixas a estas horas de António Sérgio na Comercial. Hoje, noite dentro da edição de terça, foram os Kappa Kaylee e também Tricky, Christian Sands. What does that mean? Forever.

Oh, baby, cut that tree and go. It was all my fault. Must have done somebody wrong. Yes, I did. Viagens downtown nesta semana alimentam-se de Gary Moore, Old New Ballads, Blues e dois títulos por aqui, Done Somebody Wrong e You Know My Love. Gonna need a friend. viagens Downtown desta semana, o álbum Old New Ballads Blues. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Noite dentro, António Sérgio, na tripla hora de terça-feira, escassos 9 minutos para as duas, à altura de debaixo da língua, depois de erro em direto por aqui na sexta-feira passada, ou sexta para sábado, na Fala da Tribo. Ana Cristina Ferrão prepara-se para convidar esta semana e de volta ao estúdio onde já estiveram e onde marcaram uma presença brilhante há muito tempo atrás, os Dead Combo. Os seus desabafos. A studio can modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Foi exatamente ele, The Late John Peel, que os trouxe da África, ou pelo menos o som da África e mais precisamente de Zimbábue para a Europa, também mais precisamente a Grã-Bretanha, e daí fluiu para toda a Europa. É com prazer que reunimos, porque faz parte do álbum de John Peel's Festive 15, The Bundo Boys. Thank you. Pedro Ribeiro, na manhã da comercial. Regra muito importante: olhar sempre nos olhos da outra pessoa. Os cientistas dizem que isto pode parecer piegas e que, por vezes, para os mais tímidos é muito difícil. Mas diz que é trigo limpo, farinha amparo. E isto é uma expressão científica, como se sabe. Olhar sempre nos olhos da outra pessoa. Ok? São as dicas para que o primeiro encontro resulte. Não é close your eyes, é exatamente o contrário. É olhar nos olhos. Pedro Ribeiro, na manhã da comercial. De segunda à sexta, a partir das 7 da madrugada. Encontrei o Bruno, está todo animado. Uhum. Não sabia que ele tinha comprado o par da praia com o Félix. Parece que aquilo vai ser um sucesso. Vamos lá ver. É um negócio arriscado. Olha, que ele não me pareceu muito preocupado. Obrigado. Tem um plano B? O Bruno tem um plano B jovem. Com um bocadinho por mês, consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, recebeu sem sorteio um dos prémios que o BES garante a todas as subscrições. Viagens a Marrakech, iPods, PSPs. Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E o Bruno é que sabe. Rádio Comercial é exatamente a estação que sintoniza na altura em que o relógio marca 2 horas. Olá, boa noite. Na Rádio Comercial, da meia-noite às 3, de terça a sábado. Canseira, António Sérgio nas horas. Ora, vamos lá ver o que descobrimos esta semana para animar a entrada na terceira hora das triplas de António Sérgio na comercial. É mais um álbum da série French Essentials e, neste caso, music, electronic, se quiserem, ou então electronic, from France. Greetings, my friends, and a warm welcome to our dancing party. Now, here's a musical selection that should put you in a dancing mood. A catchy melody, and there's happy listening and dancing. And come on and hear our opening invitation to the dance. Ready, boys? We, my friends, come on, have fun. That should put you in a dancing mood. There's happy listening and listening and dancing. Sweet music. Greetings, my friend. Come on, have 12, clap, clap, clap, clap. That should have put you in a 12. Greetings, 12, 12, my friend. Come on, have 12, clap, clap, clap. Our dancing, dancing party. watched a little light. He healed me because of the fairy friend. Big, big, shiny, shiny, yellow, yellow, yellow eyes. He was so happy, he joined. Baixo da língua inaugurada, terceira hora destas noites de António Sérgio na Rádio Comercial. Electronic Music de França, na coleção French Essentials. Ruben Steiner. E já a seguir o projeto General Electrics. Something new to get, something that's a little less of destructive-ish. But when she felt the seed of that need of mind, it got greedy, she gave in and nourished it. Told herself that she loved all the flourishes, and the people around her encouraged it. So what the heck, another one to the neck, and got more depressed, losing control of it. Please, please, facing that boy. Know what I mean? Thank you. chicks hit was worth all the money and gold. The anesthetic for her problem was singular dough. And without it, without them, she would ever be whole. The amount she used to take would just make her feel cold. It wasn't enough now, what she needed was more. It had been a long time since she'd gotten some clothes. And the drain on her pocket was starting to show. And her eyes on the sockets were starting to bowl. All the muscle tone gone, just skin and bone. And she talk about the same old rigmarole. In a given time break, out shaking and jones. Strange stories about her begin to be told. About what she would do, and she wanted the dope. Even the friend said she's living all time low. Lost a job, a dog, then lost her home. Last time that I seen her, she was all alone. So high that I thought she could barely have flown. She recited some weird, strange, haunting poem. Then laughed at a joke that was solely her own. I had to walk away, leaving the girlie alone. Cause I knew her type, that same time it clone. Hope she finds what she's looking for. And fills that void before her mind is gone. Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Demonstrate and replicate to set the tone. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. O projeto Erro no final da semana passada e na próxima de sexta para sábado, Ana Cristina Ferrão convida para o estúdio da Rádio Comercial e para a Fala da Tribo, naturalmente, Dead Combo. Não é nada disto. É outro som, vocês bem sabem. Por aqui na terceira hora do Noite Dentro de António Sérgio, Al Comet, White Planet, o teclista dos Young Gods. depois das propostas eletrónicas, logo a abrir a hora e em debaixo da língua, French Electronics, de mais um elemento ou mais uma edição da coleção French Essentials, foi também All Comet, do álbum, aliás, título também mesmo para o álbum White Planet. Soltas da Última Hora, de António Sérgio na Comercial, edição de terça. Bright Idea, para já, Orson. Somebody tell you what I couldn't tell you. I hope they did, I hope they didn't. Well, I learned to regret it, or should I forget it? Whatever this is, it feels electric. outfit that you're wearing, love it when they check you out. Covers only 20 bucks, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. Este o single com que nos habituámos a conhecê-los, No Tomorrow. O álbum chama-se Bright Idea, o título do tema também já rodou há pouco. São os Orson em pequeno destaque na terceira hora desta noite dentro comercial com António e Sérgio. Orson, Happiness. Such a big deal. It just seems like the right situation. Ah, to say how I really feel. I love the way that you look at me. Just 'cause I can't stop looking at you. Oh, and the sweetest thing that you do for me, baby. When the world don't feel like turning and the sun just wants to hide,

Mountain Top certos, agora sim já é álbum Access ao vivo, Plastic Man e o The Devil. Foi por aqui que começámos a conhecê-los. Uma outra proposta, este Lord, Let Us Shine. Pink, Mountain Tops. Solta já da ponto final da tripla hora de noite dentro do rádio comercial nas horas António Sérgio, Pink Mountain Tops, Plastic Man, You're the Devil e Lord, Let Us Shine.

viola. Dallas Taylor na bateria, Bill Wyman no baixo, Terry Taylor na guitarra ritmo, Pine Top Perkins no piano e as estrelas Buddy Guy, vocais e guitarra, Johnny Wells, voz e harmónica. É colher de blues, Buddy Guy and Johnny Wells drinking TNT and smoking dynamite. colher de blues. Acompanha-nos ao longo desta semana na tripla hora de António Sérgio, Rádio Comercial, meia-noite, 3, Buddy Guy, Johnny Wells, Drinking TNT and Smoking Dynamite. Sobram 7 minutos e meio para as 3 da manhã, à altura de nos despedirmos das tarefas por esta noite. We'll be right back.